isso aqui é pra registrar. Mais uma página pro meu livro. Uma forma de agradecer a Deus e aos meus eternos amigos que dançaram comigo. Nas picapes, DJ Elio Branco, vem comigo, brother. Yeah, yeah. Hip hop, hip hop, hip hop. Cello rock, cello rock, cello rock. Deus é bom, eu sei. A história é gente que faz. Vida de rei, tive nada. Sou rico bem mais. Não lamento da sorte, pois não deixei passar. Quando aprendi o que quis, o que fiz foi amar. Eu penso no privilégio que recebi. Saca terra e céu, é testemunho, eu vivi. Hip hop, cultura, velha escola negou. Original, hip hop, união, paz, amor. Tal qual, tal. O tempo que me lembro com este beat aqui. Daquele jeito, musicar também repetir. Porque há mais do que batida neste som. Chama pra lutar, deixar o que não foi bom. Sem treta, sem estresse, do que enfraquece. Tudo que não é bom aqui a gente esquece. Só não esquece aonde quer chegar. Quem não sabe do que quer, não chega a nenhum lugar. De terra e céu entre os homens, você faz sua história, seu nome. Entre terra e céu entre os homens, sua glória conta sem homem. Entre terra e céu entre os homens, nossa dança, letras e cores. Entre terra e céu entre os homens, nosso som e o microfone. Quando ouço o peso, tipo assim, este som sempre traz a memória, para mim tempo bom. Minha história, amigos guerreiros, nossos pais, liberdade, virtude, antigos ideais. Juventude querida de valor a crescer, aprendendo lições da vida, como sobreviver. Com vontade de ser o dançarino, cantor, o DJ daquele vídeo, o cara que grafitou. Eu sei, eu me lembro muito bem, eu que sei. No ano de 83 não tinha nem 16. No toca-fita de um carro, numa fita cassete. Primeira vez ouvi bambada, cara, diz quem esquece, quem esquece. Planet Rock, novidade, eu curti. Que som é esse? Eu falava no vocal, sou Sonic. Sonic Planet Patrol, Chip Thrills, eu virei. Passos de robô, de funk, eu dancei, eu dancei. Entre terra e céu, entre os homens, você faz sua história, seu nome. Entre terra e céu, entre os homens, sua glória conta sem money. Entre terra e céu, entre os homens, nossa dança, letras e cores. Entre terra e céu, entre os homens, nosso som e o microfone. 84, o break explodiu, mas ninguém se feriu. A dança virou moda, luva branca, bombeta, agasalho, fita na cabeça. As rodas, os passos, as músicas, o rádio, o papelão. Me lembro funk C, electric boogie, gangue de rua, dragon break, break dance, os cobras, Buffalo Girl, Black Jr., Lionel Rich, Malcolm McLaren, break machine, Michael Jackson, nos filmes, flash dance, break dance, beat switch. Como esquecer, como esquecer. Em 85, o álbum do Sunday Disco Club. Fiquei pra tudo, no break park, novo mundo. Baianinho, Paulinho, Samuel, Amauri, nas picapes, DJ Nestor, Icaro. Eu vi, voltei pra casa, treinei mais sério. Baque alvorado, eu me lembro. O Cássio, meu primo, Jamil e o Beto. Toarudo, Veloso, Josemar. Como esquecer, break de manhã, de tarde, de noite, pode crer, pode 86, crer, pode metrô São Bento. Primeiro dia ali, tá aí de backspin. Me convidou pra um treino, DJ 1 me apresentou os caras, me entrumei os caras de Guarulhos que dançavam na Sunday. Fui convidado para dançar na Save de Broncos, que louco, cara. Me lembro como fosse ontem. Prosseguimos 87, firme e forte. Agora juntos, Guarulhos, pra que novo mundo. Fantastic Force, Force, Cabral, Falcon, Espaguete, Jabuti, Minu, Betão, Gil, Doido, Paulinho, Baianinho, Amauri, Samuel, Hakim, Big, Zó, Baby, Mary Rap, DJ Jen, Dan, Yara, Canja, o Doguinho, Rodriguinho, Rinaldo. Dançando e cantando em festas, clubes e parques. Grafitando nos muros, tocando nas ruas, nos bailes. Dan bateria, afro, popcorn, Santana, samba. Casa de cultura, Jabaquara e Piranga. Parque do Carmo, Garve, aclimação. Recreativo, a bolha, on the way, casa no som. Só diversão, pura festa, pra agitar. Se encontrar, tocar, cantar, dançar, grafitar. Mais um metrô, São Beto, era o ponte da cultura, hip hop. Todos nós, era estudante. Conheci Gula, Faustinho, Fish, Mistério, Get. Tinha crack, Cheba, Gema, Jair, que privilégio. Outra família, não somos ilha. Granícola, JR, Blau, Big. Só pessoas boas ficam, eternos jovens. Não vou esquecer, tenho motivo de sobra para meu Deus agradecer, agradecer. Entre terra e céu, entre os homens, você faz sua história, seu nome. Entre terra e céu, entre os homens, sua glória conta sem money. Entre terra e céu, entre os homens, nossa dança, letras e cores.